5 para 416, via chegada com 11, ajuste no 014. Autorizado e após o voo autorizado para evitar que a gente se feita na frente. 5892, e para 2 não faz o lixo, quadro são estabilizados. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.

Brasil Alerta, voo no 233, obrigado. Station 260, alto 12838. Final de IOS, escrito com a maior autorizada, disse para 2010, de forma estabilizada, com a instrução investigada. Alfa, via Sega, São Paulo, Lisa 360. Alesia 360, voo no Sérgio do Mar. Bom dia, voo 175, estabilizado o MS-8, pista 1-0. Voo 175, pode ser a mesma versão, pode ser o alvo, então, para ser o menor do campo. Afirmativa, é importante o alvo, já está no alvo. Sim, a gente aguarda o seu voo. Na sua esquerda. Centro do Sul, Sotão e São Paulo, transição 1-2. E rola 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-0-4-0, controle 1-2-0-2-1-8. 3, 9, 9, deixa para 2, 3, autoridade LFC, ponto de estabilidade, ajuste 1, 0, 4. Tanto bom dia, vista para 4 e 6 de chegada aberta, a vista é 1, 0, 4.